carioca vive de poesia. Sonha na esperança de ser rico premiado. Acorda na segunda, 8 horas no trabalho. Viaja na cabine supersônica de um trem de aço. 1, 2, 3, vai, vida sorri. 1, 2, 3, vai, vida sorri. Tem sempre uma piada pra contar na hora. E joga a pinga fora pra comprar o santo. Que acaba embriagado se o Flamengo ganha. Tem sempre uma história aumentada pra causar espanto. 1, 2, 3, vai, vida sorri. 1, 2, 3, vai, vida sorri. Adora muito som e canta fora do tom. 1, 2, 3, vai, vida sorri. É bamba no xadrez, mas nunca sai da dama. 1, 2, 3, vai, vida sorri. É bom compositor, mas nunca chega a fama. 1, 2, 3, vai, vida sorri. Descansa na areia ensolarada de Copacabana. 1, 2, 3, vai, vida sorri. Adora muito som e canta fora do tom. Xadrez, mas nunca sai da dama. 1, 2, 3, vai, vida sorri. É bom compositor, mas nunca chega a fama.